Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à emissão desta semana do Independência Sonora, que, como vem sendo habitual, depois da edição do Xerifes e Cowboys, fazemos a emissão mensal dedicada à música portuguesa. Para além da música, temos ainda na parte final do programa a entrevista aos Cangarra. Foram eles os convidados da edição especial do aniversário do Xerifes e Cowboys. Mas para agora ficamos com os Gutanaki, que passam por cá para apresentarem o seu novo single Ainda Não Sei. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Vestido a rigor, disfarçado de sexo, veneno e odor de um passado complexo. A dança hormonal, silhueta felina, no corpo de um homem, olhar de menina. Stop. vais fazer os mais esquisitos. Aluguer do corpo sem pré-requisitos. Figura distinta nos classificados. Orlando Batista para os aficionados. Foi assim que começamos a edição desta semana do Independência Sonora, somente feita de música nacional, com os Gutanaki a abrirem as hostilidades com um novo single Ainda Não Sei. No meio, Santo António Travesti, dos Colibri, e esta última tem o nome de The Bird e pertence aos Utter. Seguimos a nossa hora com Lupu Lu e a Lovely Mongol. Direito de ter, é só sorte e o azar que te faz mover. Sorte e o azar que te dá a mão. São folhas de outono que são aquilo que sempre foram. Ser o que são, folhas caídas no chão. É a sorte e o azar que cria a razão. Gerações sabe sempre a pouco fazer tão pouco para mudar. Mas é por questões ideais que não fazemos mais. Lembram-nos antigas canções para o acordar de futuras gerações. Expresso na abolição, na apatia que cansa. Thank you. viagem por Portugal ao som de novos projetos musicais. Começamos pelas Caldas da Rainha com os Lupulu, que editaram recentemente o seu EP homónimo, de onde retiramos o single Lovely Mongol. Passamos por Barcelos para dar a conhecer High Flying Bird, do projeto de Bruno Lopes, com a música 4 Estações do EP O Desassossegado. Fomos a Santo Tirso conhecer os Macaquinhos do Sótão através de Abril, sabe sempre a pouco, e chegamos a Braga com os Canto Esquina, que tocaram o tema Sabão. Agora, dedicamos os próximos minutos à editora Raging Planet. Para começar, fiquem com os The Quartet of Hoha e a Ultra Bomb. You have a knack for taking part in every bad decision. We're tiptoeing out of extinction. You bad behavior. You have a dream that's not a dream. You suffer from delusion. Your illusion just a bad trip for our songs. Why will we take it? We'll be right back. frequência mais pesada desta edição do Independência Sonora com o carimbo da editora independente Raging Planet foram 13 os nomes que trouxemos até cá, a começar com o The Quartet of Hoha e a Ultra Bomb, o Quarto Fantasma e o single Arrumar, e ainda Light Hexagons dos Catabatic. Partimos agora para a parte final do Independência Sonora desta semana com a entrevista aos Cangarra, que foram os convidados da edição comemorativa do primeiro aniversário dos Xerifes e Cowboys, que aconteceu na passada sexta-feira no Espaço 14. Tens a quarta classe? Sabes distinguir um dó de um ré e um fá de um si? Costumas juntar amigos na garagem para tocar umas cenas? Envia o teu trabalho para independenciasonora@gmail.com e passarás da garagem para a rádio. Independência Sonora. Ouve de segunda para terça, à meia-noite, e em facebook.com/independenciasonora. Olá, Ricardo. Olá, boa tarde. Olá, Cláudio. Olá. Sejam muito bem-vindos, Cangarra. A palavra cangarra não aparece no dicionário. A vossa música também não encontra grande paralelo. O que é que vos inspirou para fazerem algo assim? Olha, vi um concerto do Cláudio, organizei um concerto onde o Cláudio tocou e pode-se dizer que foi o início de cangarra. Já era muito com... Era improvisação e eu depois do concerto... Eu adorei o concerto e depois do concerto... acho que assim, a primeira coisa que pensei foi em falar com ele e dizer, pronto, vamos, bora fazer uma banda, vamos fazer uma coisa, se calhar, mais nestes moldes. Era uma cena que também me apetecia experimentar. E sentiram afinidades musicais entre vocês? Nós já tocamos há muito tempo. Assim, das já nossas, tem outras bandas? Desde o secundário. Desde o secundário. Mas éramos colegas e das primeiras bandas foi juntos. Sim. Aliás, isto tudo começa ainda mais cedo. Começa numa tarde de abril de 84. Sim, nós nascemos no mesmo dia e no mesmo ano. Não sei. Então, fomos tocando sempre juntos e depois houve por aí dois ou três anos em que fomos tendo várias coisas a acontecer em paralelo. Pá, sim, foi normal. Sim, a altura de Lobster e de Boo também. Tocávamos juntos, não é? Ou seja, havia ali uma progressão paralela, etc. Só depois, nessa altura, depois desse concerto, é que pensámos, pá, olha... Sim, foi super natural. Não pensámos muito. Porque não? Faz sentido. Claro. Bora lá. No meio de tanta liberdade e energia, onde reina o improviso, que tipo de regras existem a quando do processo de composição? Nenhumas. Regra, tudo improviso. Absolutamente. Regra não é. É a única regra. Claro que, quer dizer, no nisto da improvisação há sempre espaço para pseudo-improvisação, ou seja, quer dizer, às vezes acabamos por não... Quer dizer, há uma improvisação não improvisada, como é que eu te explico? Sim, tu casas estruturas que se calhar tu revisitas estruturas que já... Que, pá, todos os concertos há certas frases que vão surgindo. Isso, sim. Em termos de estrutura vais mesmo... crias um caminho. E às vezes até é difícil sair desse caminho. Às vezes regressas a vários caminhos, às vezes trilhas outros caminhos novos que se calhar vais voltar a trilhar num outro concerto, mas quer dizer, também depende. Acaba por depender do teu jantar, da tua viagem, do... Claro. Só como sentes, claro. Não é? Aproveitar que estamos a falar de concertos, como é para vocês a experiência ao vivo? Que desafios sentem em cima do palco? Olha, para mim, concertos é... Primeiro é o mais natural em cangarra. Mais do que gravação, aliás, a gravação acho que é sempre, pelo menos no nosso caso, quase uma tentativa de replicar o que acontece em concerto. Pá, não sei, é um desafio que gostamos muito e, acima de tudo, pá, para mim é uma conversação que temos ali, sabes? Sim, são aqueles 20, 30, quer dizer, depende. Isto depende sempre. Às vezes parece que tocamos muito tempo e afinal vamos a ver. Só passaram 10 minutos. Porque pronto, quer dizer, é como uma conversa. Às vezes tens conversas que são mais intensas e que parecem demorar mais tempo do que realmente duram. Entendido. O que é que cada um de vocês mais aprecia no outro em termos musicais, criativamente falando? Já que tocam juntos. Pá, essas perguntas são sempre difíceis. Pá, ora bem. Eu gosto muito da maneira do Cláudio tocar guitarra e da abstração que existe muitas vezes. E não sei, durante muito tempo eu acho que estava assim mais ou menos à procura também de um som de que quase que abraçasse a bateria, percebes? Um Sim. som de guitarra que tivesse em todo o lado, assim. E pronto, o estilo de guitarra do Cláudio eu acho que passa por aí e pá, sinto-me super confortável tocar bateria com sabendo que tenho aquele tipo de guitarra. Pronto, sim, ao mesmo tempo é uma segurança enorme tocar com o tipo de bateria do Ricardo, porque é forte, não tem que ser forte sempre, quer dizer, tem ali muita livreza, percebes? Há muita livreza ali. Sim, há. Sim. E quando é necessário acentuar algo mais duro, está lá, mas ao mesmo tempo consegue quebrar em 2 segundos e voltar a uma coisa que não tem nada a ver. Quer dizer, acaba por complementar um bocado a linearidade que inevitavelmente a guitarra tem e pronto, e torna a coisa um bocado mais interessante. Okay. Mais interessante. Vocês estão ligados ao coletivo Coronado. O que significa? Que significado tem para vocês essa ligação? Pá, para mim é uma família. Família Coronado. Sim, fomos cruzando imensas vezes até que chegou a altura em que sentimos que, como sei lá, que se podia pôr todos aqueles concertos e todas aqueles jantares debaixo de um nome. E pronto, acho que Coronado é isso, é uma família. Sim, fazem questão. Funciona por aí, percebes? Não há grandes intenções de fazer. Claro. Não é propriamente um grupo formal. Claro. Sim, é um grupo de amigos. Família. Vamos divertindo, vamos organizando os tais festivais. E pelo menos uma edição por ano. Tentar fazer umas brincadeiras e pôr-nos todos a colaborar. E pronto, por enquanto é só isso. E já são famosas essas festas coronadas. Sim. E agora, o que é que o futuro reserva aos Cangarra? O que é que planeiam fazer no futuro próximo? Pá, futuro longo. O que temos falado, e eu acho que é mais... manter um bocadinho o que tem acontecido até agora, é o máximo de gravações possíveis e manter... Expandir também a sonoridade. Sim. Quer dizer, trilhar novos caminhos, etc. Pá, que seja uma constante, que seja regular. O caminho que foi feito até agora, que continue, percebes? É um pouco por aí. Sei lá, ultimamente também a necessidade de colaborar com outras pessoas e partilhar também. Vocês colaboraram com as duas semicolcheias invertidas, não foi? Gravaram uma... É um split, mas pronto, eles estão a tocar uma música deles e nós temos uma improvisação aí também. Mas olha, tocámos com o Canzana no Milhões de Festa e com o G-Boy há pouco tempo também, há um mês ou assim. Sim, temos também ideias para tocar com Ivo Souza, Filipe Felizardo, aí... Sim, aí vem uma nova gravação. Estamos sempre a tocar com amigos, não é? Claro. Basicamente, quer dizer, por acaso têm afinidades musicais connosco. Mas eu diria que, pronto, para o futuro é também trazer mais amigos para junto de nós, porque nós gostamos disso. E... eu encaro isto pelo menos como um work in progress. Constante, não é? Contínuo e pronto, quer dizer... Vai-se fazendo. É um bocado complicado planos, poder dizer, queremos fazer isto mais assim ou assado, queremos ir mais para aquele caminho ou para outro. Não, é o que o vento trouxer. Claro, exatamente. Há só esse compromisso de continuidade. Compromisso, entre aspas, é um compromisso... Sim. Não. Eu acho que tem muito a ver. Por exemplo, nós tocámos com os Canzani, foi um concerto que nós gostámos muito, então começámos logo a pensar em organizar mais concertos. E pronto, e vão acontecer agora brevemente. E é sempre por aí, percebes? Pessoas com as quais nos sentimos bem e partilhar um bocadinho alguns momentos. Ok. Antes de terminar, querem partilhar com os nossos ouvintes o que têm andado a ouvir e que recomendam? Podemos, sim. O que tens andado a ouvir? Olha, eu... muito Shellac. Tortoise, alguma coisa também. E... não sei, eu acho que, por acaso, nas últimas semanas tenho estado a ouvir muita coisa, que eram... estão em mudanças ainda, então há muitos discos que vou, encontrando e vou ouvindo. Pronto, eu acho que esses dois, se calhar, têm sido o que eu tenho ouvido mais. Tenho andado a ouvir mais, sei lá. Diocese, tenho andado a ouvir muito Pocahontas, tenho andado a ouvir mais o quê? Algum disco que recomendes? Neste preciso momento? Não. Epá, pegando nos Diocese, o último disco deles. Sim, eu tenho ideia que rodamos aqui no programa. Pá, é muito bom. Quer dizer, não tem nada a ver com isto, mas tem. Eu penso que a música se encontra toda em algum sítio. Por acaso, agora lembrei-me de outra coisa, o X-Models, muito X-Models também. Pronto, olha. Ok. Não, claro que ando a ouvir, sim, pop, baratuxa da rádio e essas coisas todas, porque eu acho também é saudável. Eu gosto de ouvir isso. Boa. Ok, olha, Ricardo e Cláudio, muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Foi um prazer enorme, muito sucesso para vocês. Obrigado. Para ti também. Obrigado.